Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos, ouvintes que nos acompanham. O disco do dia de hoje traz Marcos Ariel e os Tigres da Lapa. Começamos com a faixa Façanhas do Zé Paulo, de autoria do próprio Ariel. Vale ressaltar também a faixa título Tigre da Lapa, de autoria de Luiz Americano do Rego e Ernesto Augusto Matos. Pianista e flautista, Marcos Ariel tem já uma longa carreira. Mas afinal, Ariel, você é pianista ou flautista? Escreve o artista no encarte do seu álbum. E acrescenta que esta é uma pergunta que ele escuta com muita frequência. De fato, sua carreira de pianista teve um destaque maior no início. Mas ele esclarece que no início mesmo, começou como flautista no grupo Cantares em 1976, ao lado de Zé Renato, entre outros. O grupo regional Tigres da Lapa nasce do encontro de Marcos Ariel, flautista, com Beto Cases, percussão, e José Paulo Becker, violão. O disco conta ainda com Henrique Cases no cavaquinho e João Batista no baixo. Conta ainda com o sax de Juarez Araújo, gravando contrapontos no estilo Pixinguinha, como podemos ouvir em Vou Vivendo, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. O choro dos Tigres da Lapa continua com Seu Lourenço no Vinho, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, que fecha o disco. Marcos Ariel e os Tigres da Lapa é o disco do dia de hoje, um lançamento da Hobby Digital. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site do artista, www.marcosarieltudojunto.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.